Salvador, do 2796, solo, próximo. Ponte espera da 1-0, próximo. Azul 2796, autorizado a linha e manter. Alemanter, pista 1-0, 2-7. Santos 304, no solo aos 2-4, liga direita, solo Salvador 1-2-1, décimo 9. 309, solo da 3-304. Azul 2796, autorizado a decolar, pista 10, 140 graus, 09 nós. Devo decolar de Azul 2796. Decolou os 27, chama o controle. 120, Brasil. Digo, 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia. Controle, bom dia. É o azul 2796. Decolou, perfil Conde, a sua escolha. Azul 2796, contato radar na decolagem, fuga para 130, saída Conde. Autorizado, reporta estabilizado. Pode reportar o escapote, Charlie. 7312, desce via para 2000 pés e chama 019. 19 para 2000 pés, 019, espera minha 32. Salvador do Papa Romeo Oscar Mike Yank. Papa Romeo Oscar Mike Yank. Solicita acionamento de táxi para o pátio 4 para um teste de motores. E... qual é a sua posição? Está no pátio do andar da A2. É, acionamento de táxi para onde? Pátio 4, senhor, aqui do lado. Autorizado o acionamento, chame para o início de táxi. Claro que é mais quente, chamando para o início de táxi. O Gol 095, continuando no 0, pronto para a decolagem. Gol 1095. Autorizado a linha de decolar, pista no 0, no 50 grau 089. Autorizado de ingresso, a linha de decolar do 095. Papa Romeo Oscar Mike Yankee, confirmando o deslocamento do pátio 4 para o pátio 5. Isso, está no hangar da AD, está no pátio em frente ao hangar. Deslocar para o pátio 4, que é adjacente, pátio do lado do hangar da AD. Cliente, está autorizado. Graças. Torre Salvador, bom dia, Papa Tango Whisky Hotel Charlie. Papa Tango Whisky Hotel Charlie, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso. Sente, baixou e travou, está estabilizado no eixo aí. 5-1-2-5-0-7. Cosme heading to Terra Nova em Bainha, Charlie. 3-0-7. Roger, o Delta Romeo Charlie. Estou autorizado, né? MA312, autorizado, LS, reporta estabilizado. Passará estabilizado, minha 312. Romeo Charlie, climb and maintain flight level 120. Stand by to flight level 260. Stand by, Charlie. Delta Romeo Charlie, confirm estimate to landing. Charlie, autorizado o pouso, pistão no 0, 140 com 09, livre pouso na 1-0, isso até o Charlie. Arbor. É o voo 1095, 360 Arbor, pode mandar pro de Arbor? Elefa. Após 2000, autorizado Arbor. Arbor, obrigado. Se puder, Elefa também, fica melhor. Oi. Reduz a parada de aproximação, sai com o número 2. Aeronáutico 378, milhões da frente, 1240 com 120 de grau. 5632, vai encerrar a prova. Romeo, Delta, Romeo Charlie, call center 12545, backup 12685. 12545, 12685, Delta, Romeo Charlie. Controle é o azul 2796. É a possibilidade de um pequeno desvio à esquerda para levar uma formação aqui. Posso me aproveitar quantas milhas? Senhora, 040, torno de 10 milhas. A gente reporta livre de desvios na proa de Conde. Só uma informação, tem uma formação aqui significativa, umas 50 milhas de Salvador. Gente, reporta de desvios retornando Conde. Obrigado, senhor. Chama a 3, 1, 2, estabilizou? Estabilizou agora, né? 3, 1, 2. Gente, compete redução para aproximação, tráfego agora meia dúzia de milhas à sua frente. Torre 1, 1, 8, 9, 5, 1095, autorizado para o Eleco. Eleco, obrigado. Voo no 09. Livre pista à direita, taxi Eco, chame o solo Salvador, 121, decimal 90. Direita na Eco, solo 121, 90. Obrigado, bom dia, estou para trás. Bom dia, Chaler 6312, Chaler 6312, autorizado pouso, pista 90, 140 grau 09. É, acabei de... Autorizado pouso, cabeceiro 90, Chaler 6312. Pessoal, o Oscar Maitiante já está estacionado no Paz 4, para apenas um rosa, não pairado aqui no ponto. Opa, Romeu, Oscar Mike Yankee, ciente, qual o tempo do procedimento? Ciente, estou observando o seu aeronave autorizado. Oscar Mike Yankee. Salvador, bom dia, Delta 3179, informação papá. Para o Pátio em frente, o hangar da AD. Cliente autorizado, táxi, para AD, chama estacionado. Chama aqui, hein. Chaner 6312, no solo 35, livre pista direita, taxiway Foxtrot, chame o solo Salvador, 121, decimal 9. Direita Foxtrot, 6312, Chaner 6312. Confirme? Chaner 6312, tá bom? Chaler 6311, acionando identificação, autorizado a chegada Golf, desse motor 4.000 pés, ajuste 2019. Bom, 4.000, ajudou 796, mais quantas milhas para voar com isso? Mais 5 milhas, ou 796. Gente, eu aguardo. O azul 2796 reporta na Prod Conde. Na Proxcon de azul 2796. Gente. Salvador, muito bom dia, o papai uniforme, foca no Rádio Eco Golf. Controle Salvador, é o azul 2796. A possibilidade de prosseguirmos a 160, senhora? 160 negativo. O azul 2796 é 160 nível par. Ah, desculpe, correção, 1950. Autorizado 150, azul 2796 na proa de Conde. Obrigado. Papai Uniforme Fox Eco Golf, chamou o controle? Verde, senhorita, está cruzando 8.500 pés em descida para o 065. O Fox Trot Eco Golf está ingresso nos corredores. Papai Uniforme Fox Eco Golf, contato radar agora 73 milhas de Nordeste de Salvador. Vista com referências visuais e ajuste em Salvador 1099. Nos corredores visuais, reporta ingresso no nosso TR. Gente, corredores visuais vai ingressar na CTR com 10019 no ajuste do Fox Eco Golf. Rua 1095, chame Recife, 126.0, até 128.8. Rua 1095. Recife, 126.0, 128. Obrigado, bom dia. Rua 1095. Tango Whisky, Hotel Charlie avistado, autorizado o cruzamento, qual o local de estacionamento? Hangar, é o hangar da DPA, é nesse passo em frente, né? É, táxi em frente, último hangar da direita. Ok, muito obrigado. Papai Uniforme Fox Eco Golf? Atenção, solicita já que é autorizado descer para 1.500 pés do Fox Eco Golf ingresso no, nos corredores visuais de Salvador. Deixa, deixa para 1.500, ajuste 1.900 e reporta ingresso na CPR. 1.900, ajuste, vai descer para 1.500 do Fox Eco Golf. E 2796 é plano de desvios? Senhora, eu preciso fazer mais por 2 milhas, só para livrar o centro de uma formação aqui. Excelente, é, reporte na planta de conde, 2796. Chamando a presa no ONU, desce via para 2000, ajuste chama 09, reporta localizador. Via para 2000, no 09, eu achando a minha presa no ONU. Eu nem disse eu voar direto do ONU, eu achando a minha presa no ONU. Não tem a chegada, 63 no ONU, reporta localizador. De 2796, mas quantas milhas para girar a Conde? Vamos retomar a prova nesse momento. Gente, é de 2796. Qual a prova de já ver se pode girar a Caju? Negativo, vamos voar na prova de Conde e ao chamar a Caju, só coordena direto com o mesmo. Nós estamos praticamente outra vez. Nada. Azul 2796 vai manter a proa? Sim, acho que está retornando à direita. Oi, Salvador, muito bom dia, Azul 4299, pode esperar no 0 pronto. Azul 4299, autorizado a decolar, 140 grau 089. Livre ali aí, decolar o Azul 4299. Terminado, mantenha o nível no 50 e chamar a Caju 203. Chamar 6311, autorizado aqui na ALS, reporta estabilizado. Para estabilizado aqui na 6311. Azul 4299, decolou os 48, chame o controle Salvador, 119, decimal 8. 198, boa, 4299. Controle Salvador, Azul 4299, boa. 4299, contato radar, sua para o 320, saída Salvo 1. Salvo 1, 320, 4299. Estabilizado no localizador, Xané 63 no 1. Xané 63 no 1, torre 1195. 195. Torre, Xané 63 no 1. Xané 63 no 1, continua aproximação, chama avistado. Azul 4299, efetuar desvios à esquerda devido a formações. Proa 200. Pouso Xané 6319. Autorizado pouso, pistão na 0, 140 graus, 109. Lembrei pouso, Xané 6319. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, torre Salvador. Dois horas de acionamento, chame pronto pro táxi. Charlie Alpha Fox, autorizado o táxi, chame pronto para o ingresso. Vai iniciar, chamar para o ingresso, para a gente colocar o pro as nossas. Gente. Para a linhagem de decolação. Papá Romeo, Charlie Alpha Fox, autorizado decolar, proa norte, 120 graus, 10 norte. Tirando Fox. 3191 no solo ao 57. Autorizado táxi na próxima direita, taxiway Foxtrot ou Golfo. Tá Golfo agora, solo 121 no decimal 9. 219 na Golfo, achando 63 no 1. Volta, Delta Fox. Apenas confirmar, o Lima Hotel até transportar em torno? Afirmativo, Pente, vou IPAP, o Lima Hotel em busca para o 050. IPAP para o 050 de Hotel Hotel. Lima Hotel confirma velocidade na descida? 2509 de Prado, cara. Pente, mantenha o Lima Hotel e o IPAP. Controle meu guardião, Valdir. Papa Romeo, Charlie Alpha Fox Club. Charlie Alpha Fox, 310, reporta livrando CTR. Livrando CTR, Charlie Alpha Fox. Apenas confirmando o chamado de curvo em Japipe. 1-2-1-1-2-3-0. Encha 220, o Charlie Alpha Fox. Linha 7103 com ala, autorizado táxi até a Taxiway Hotel. Ele encontrou a norte do pátio militar? 4299, chama Recife 128.35, aterna 23.8. 2235238, boa, passa 299. 10 graus, 139. Marinha 7103 com ala. Roger, bom dia. 3179 da Santa, pronto na sua escuta. 3179, autorizado a linha e manter pista 10. A linha mantém na 10, 3179. Com ala, decolou 02, proa norte, chame o controle Salvador, frequência 199.80. Não é autorizado a chegada a BFD para 4000, ajuste 0019. É bom, sucesso para 4000, 0019. Marinha 7103 com ala, é a Torre Salvador. Marinha 7103, 500 pés, reporte visual com a local de pouso. Reporte visual com a local de pouso. 2 minutos para a ingresso na praia do Forte, o Fox Eco Golf solicita 1 no mil pés. Gente, 1 no mil pés, cheque se transforma, não recebo nem alfa nem Charleston. O Fox Eco Golf, agora sim, recebo cruzando 1.300 pés. O Fox Eco Golf reporta ingressando na CTR. Gente, o Fox Eco Golf reportando a ingressão na CTR e descida para 1 no mil pés, o Fox Eco Golf. Decolou 03, chame o controle de Salvador, 199 decimal 8. 098, muito bom dia, 3179. Salvador, muito bom dia, TAM 3179. TAM 3179, contato radar, suba para o 340, saída São Luna. Tambono na íntegra, 340 em ascensão, 3179. Está voando abrante o Fox Eco Golf. Gente, Fox Eco Golf. Charlie Alpha Fox, controle. E distância de Salvador, não recebo no radar. Gente, Charlie Alpha Fox, no neutral para o setor de conhecimento do controle em formato, em sequência livre, chama para regresso a Salvador. Até da presente autorizada para o de Duna, desça para 2 mil pés e ajuste 1019. Da presente para o de Duna, 1019 para 2 mil pés, Lima Hotel Hotel. Apenas confirmando, Lima Hotel Hotel prossegue para 10 ou em Duna modifica para 17? A intenção é modificar para 17, senhora, Lima Hotel Hotel. Gente, desça para 2 mil, livre da restrição de altitude, reporta a ELS. Reportará, Lima Hotel Hotel. Só 3179, autorizado Leda. Leda, muito grato. controle, o voo 2178, pode uma frente de duro? 2178 negativo, mantenha chegada, reduza para B, 209, o número 2. Gente, reduzindo 2178. CTR, o Fox Echo. Gente, Fox Echo, reporta ingressão no corredor Interlagos para cruzamento com a torre. Passará Interlagos para cruzamento com a torre, o Fox Echo. Marinha 7103, visual com a área. Gente, Marinha 7103, frequência livre, chama para regresso a Salvador. Oscar Mike Yankee autorizado, alinhar e decolar. Pista 1 no 7, 1 no 0 graus, 1 no 2 graus. Confirma a ideal para o Fox Echo. A ideal é 275, a antiga rotatória. 275, voando da presente o Fox Echo. Papel Hotel estabilizou? Estabilizou, Lima Papel Hotel. Torre 11895. Torre 118.5, muito obrigado, tenha um bom dia, Lima Papel Hotel. 11895. Afirma, tio, 118.95, Lima Papel Hotel. Muito obrigado, tenha um bom dia. Céu. Papatango Lima Hotel Hotel. Autorizado base pela direita, pista 97, ajuste de altímetro 1099. Vento 1110 graus 139. Passeio de autorizado base o Lima Hotel. Hotel. 9 Papa Mike Mike, plataforma Manati. Acusará no Salão Escola da Barra. Autorizado, Oscar Maitanque. O Fox Eco Golf na Prostasa, ideal agora é 285. Gente, 285, ideal, Fox Eco Golf, grato. É 3179, Recife, 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8. 2835, 2338, Recife, muito grato, 3179. Rua 2171, Leste Via, para 2000 pés, ajuste na 019, autorizada final, reporte estabilizado. Leste Via para 2000 pés, reportagem estabilizada, 2171. Acho que a Mike X vai falar na barra, meu pés. Sim? Oscar Mike X, através do farol da barra, mil pés. Oscar Mike X, estava através do farol de Itapuã, confere? Farol de Itapuã, senhora, desculpa. Me acusaram através do farol da barra. Oscar Mike X, direto Maraty, reporta 20 milhas de Salvador. Reportará 20 milhas de Salvador, Oscar Mike X. Papai Uniforme Fox Eco Golf, atenta gráfico na sua posição de 10 para 11 horas, 5 milhas, cruzando agora 700 pés com o rumo do, da pista 7 de Salvador. Eco Golf está ciente, vai manter atento o visual do tráfego. Gente. Se pode ir manter até ela. Eco Golf, mantém a proa aguardando para voar direto Veracruz. O Fox Eco Golf. Mantendo, aguardando para voar Veracruz, o Fox Eco Golf. O Fox Eco Golf conhece Paripe? Negativo, não tem conhecimento com o terreno. A gente já está confirmando, você não conhece os corredores de visual de Salvador? Ah, é, negativo, é, afirmativo, senhora, é, o Fox Eco Golf já se localizou aqui, Paripe sim. Gente, na proa de Paripe e aguarde voar direto para o Veracruz. Proa de Paripe aguardará voar Veracruz, o Eco Golf. Passando Lima, Hotel Hotel, no sol, Zuma 6, libere a direita, qual o local de estacionamento? Vive táxi ou pátio 5. LF 2171. Eu 2171, completa final do 11895. 895 vai chamar. Gol 2171, bom dia. Gol 2171, avistado, autorizado pouso pistão 90, 120 graus, 119. Autorizado pouso, pista 10, 2171. Eco Golf, já presente direto em Veracruz. Reporta visual com local de pouso. Veracruz, reporta na visual com local de pouso, Fonte Eco Golf. Solo 2171, no solo 20, nível direita, solo 121 de solo 9. 219. Enche na produção, Maria. Estamos a conhecimento dos corredores? Para o César, é a 215, Marinha 7103, reporta visual com a pista. falar com o Golf Visual com Veracruz? Golf, meu tráfego no setor a informar, que frequência livre, chame para regresso, Salvador.